Fala galera, estamos começando mais um Leitura de Comentários do Pato de Papete. Somente comentários atualizados, selecionados pelo nosso mascote número 1. Estamos aqui com Sigi. Elaiô, é peace time. Estamos com Godoka. I believe nothing but love. Estamos aí com Sirvini. Aê, o Evandro é tão alto que se ele der uma voadora ele vai atingir meu joelho. Valeu, galera. Bateu o cu, bro. Também estamos aqui com o Gary Bilbo. Alice, seu exército, você vai andar de paraquedas, vai vestir uma roupa laranja, você vai encher o caminhão de terra, você vai atirar com canhão, você vai atirar com vai atirar com canhão, vai atirar com bazuca, Correr sem camisa. Não viu, vai ajudar a pessoa, ligar pra alguém, ajudar alguém, pular com alguém. Atirar de bazuca, atirar de bazuca de novo. Fumar crack com alguém. Exame de fezes, HIV positivo. HIV positivo. Cara, mano, só, tá no final do podcast, ouçam, cara. Pena que não gravou ontem, o ataque cardíaco, eu tive tanto vídeo, essa bosta. Estamos aqui também, a presença oculta da Natália. Oi! Pronto, já se manifestou, então vamos começar. Eu aprendi a não dar moral com meu amigo dele. É, isso aí. Segui, quer começar? De nada. Eu não sei se eu tenho escolha, né? Acho que não tenho. No post incrível, por sinal, do Edson, do filme datado do Conan. O Edson é o Godoka, tá? Ali rolou uma parada muito foda nos comentários, que o action figure assassino coloca Eat the Curious Ass. Aí o Anubis vem e fala: lembrei da surra de pica que a Mulher Maravilha Dick Girl fez no Dick Robin Grayson. Aí o action figure, porra, já tá fazendo de propósito o Anubis. E o Anubis postou umas imagens com espaço, porque ele sabe, ele tem, né, um bom senso de vez em quando, né? Beleza. Aí eu peguei e virei pro Anubis: devemos chamar o ceifeiro pro Anubis? A votação tem que ser unânime. Caso vocês não saibam, isso é do Sons of Anarchy, que eu tô viciado nessa porra. E o Evandro, o Vini, todo mundo aqui. De nada, esse aqui, de nada. Obrigado. É eu que matei. Aí começou as paradas. Os negros tudo falando sim. Ai. A favor. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai. Ei. Ei. Aí vem os negros falando que não. Tipo, o imorrível, não. Mas ele não tem um pet, cara. Ele não é do grupo, então ele não pode votar. Ele não pode votar. Uma rata comentou. Não tá na mesa, cara. E também o Anubis respondeu isso. Nem vem. Evandro disse que podia postar se somente eu não colocasse tudo junto pra aparecer as imagens dos comentários. Aí o Evandro pergunta: isso foi votado? Aí eu: podemos votar se quiser. Todos a favor? Nem? Não? De jeito nenhum. Isso aí... Só quero falar que, se vocês não entenderem, vocês são todos uns idiotas. Isso aí respingou lá no post das pesquisas lá, que uma das pesquisas foi mulheres com obesidade mórbida tomando banho grátis, né? E o Anubis comentou: lembrou um filme pornô antigo com obesos. Aí a Miss Francine: quando saiu o resultado da votação anti-Anubis mesmo? Inclusive, a gente pode votar isso agora, cara. Todo mundo aí a favor do Anubis ser banido? Sim, cara. Ah, ei. Ei! Ei! Ei! Pai, eu vou ter que dar uma de Bob, galera. Eu vou ter que dizer Ney. Ixi, tá comendo, então. Então, vamos expulsar o Vini e Indy, que é o Anubis. Sabe por quê, cara? Peraí. Vocês estão dando moral medo demais pro Anubis, porra. Caralho, então, cara, além de ter um panos quentes, né, do grupo já, o querido Foca, então temos um segundo, que é o Vini, é isso? Não, o único pano quente que poderia provir de mim está no meio do teu cu. Nossa. Não, cara. Então, eu queria falar um comentário dessa mesma, do post do Conan, que o action figure dessa cena falou: porra, aí já tá fazendo de propósito, né, Anubis? Que ele colocou as imagens. Ah, sim. Aí o Homem de Gelo Seco colocou: isso aí é mais attention horror que o Vini. Como consegue, né? Pra te ver o quanto de atenção eu prestei nessa porra, eu nem vi essa merda, né? E eu caguei pra isso. Mas você cagar não significa que você não seja uma attention whore, cara. Vou ler um comentário aqui desse mesmo post e vou ler com a voz do Conan. Não, não vou ler com a voz do Conan. Cocaína. O Bob Balbúrdia comentou: ótimo post, eu fico imaginando, depois de ele ter ficado girando aquele post tantos anos, na hora de partir em sua jornada, ele ficaria andando em circo. Primeiro, que não é um post que ele fica girando, né? Ele fica girando a roda do cone. Segundo, parem de escrever aqui com essa porra que tá picando, seu filho da puta. Mano, termina rápido. Terceiro. Que eu tenho um bagulho pra falar, que eu acabei de achar aqui. Vai. E aí ele falou que o cara, ele ficaria andando em cima. Cara, se o maluco foi empurrando uma maldita roda e virou um brutamonte daquele tamanho, não, ele não vai andar em cima, cara. Porque também não tem explicação lógica como aqui. Ele vai dar soco em cabelo, cara. Vai dar soco em cabelo. É, vai socar com a mãe, que parece um camelo. Camelo gordo e escroto. Que teta. Oh, só aproveitando aí, cara, eu tava fazendo umas buscas bizarras, eu busquei Marvel Hentai e caí no nosso, na nossa parada de tags aqui do site, cara. E não, só pra deixar claro, o Foca não foi o primeiro a usar Marvel Hentai. Tem um post antes do dele aqui, do dia 19/10/2013, que foi o post que o Barry White fez. Que, cara, tem o post de. Tem a tag de Marvel Hentai aqui, cara. Pervertidos, pinto pequeno, japonês travesti também. Nossa, tá mó bagunça de tag essa porra. Mas tem o Marvel Hentai, então só vai falar, ô Foca. Chupa, seu trouxa. É assim que funciona. Primeiro resultado das tags, hein? Marvel Hentai com um. Sim, cara. Tem uns comentários da galera falando das tags aqui. Essa hora já deve ter saído o post real de Marvel Hentai. É, provavelmente você já viu o post de Marvel Hentai. Então vamos seguindo aí. Quem quer falar mais um aí? Obrigado. É só isso que eu queria falar. Valeu pela informação. Muito, muito útil, parabéns. Fusão. Posso falar? Sim. No melhor post da semana, conhecido como Super Amish The Movie. Gostaria de dizer de nada pra todos vocês. Foi foda, cara. É, o Speed Racer comentou: acho que o Alice tem que ser interpretado pelo Bruce Willis. Apesar do Bruce Willis ser branco, não acho que te dê importe nesse caso. O Homem de Gelo Seco escreveu: pois o algarismo pra escrever texto escreveu cedo com S. Aí, filha da puta, chupa. Não sei quem fez essa cagada, mas. Aonde que tá escrito cedo com S ali? Me diz onde é que tá escrito cedo. Não vai lá procurar depois. Sei, agora. Ah, não! Vai ali procurar, caralho. Não vou, foda-se. Ah, procura você, ô folgado, caralho. O Coruja colocou: assistiria isso numa terça-feira com meu cartão de estudante fácil. E o Anubis, ele sempre, comentou: achei que o Godox seria interpretado pelo Ryan Gosling. Já tá manjando da piada interna. Pois é, cara, pois é. O King.com lá também, ele fez um outro elenco, né, pro filme. Ele botou Zoeste como Ron Jeremy. Zoeste interpretado como Ron Jeremy. O David interpretado pelo Kim Jong-il. Eu seria o Celton Mello. O Rodrigo Santoro no Bicho de Sete Cabeças, drogadão. Muito amor isso aí. O Gariba, obrigado. O Gariba é aquele magrelo de olho esbugalhado do Zorra Total. O Bruno seria o Marcelo. Foi desnecessário. O Bruno seria o Marcelo Serrado. É maldade com o cara, né? Porque vai com o Gariba. Que filha da puta, velho. Quem seria o Vini agora? Fala aí. Haukai, Wagner Moura, calma que eu chego lá. Zueist, Antônio Fagundes ou José Maia. De novo Zueist? É, ele falou da época. Zueist não era o Ron Jeremy? Não, é que ele tava falando normal, depois ele começou a falar a versão nacional, tá ligado? Ah, tá. O Churrumino seria o DJ André Marques Show. Alix, Lázaro Ramos. David continua sendo o Kim Jong-il. Godok, Godoka, Eike Batista, Roberto Justus. E o Sirvini. Não entendi, não entendi. Eu não entendi. Eu também não, mas o Sirvini seria o Miguel Falabella. O Eterno seria o Killer de Noites Copa Cubana. também não entendi, desculpa. Egito, por favor. Eu acho que foi porque eu falei que eu comprei o Reino do Amanhã e ele falou que eu tava rico. Ah, sim. Foi por isso. Ah, tá. Mas essa tua foto no Skype tá linda, hein, Godoc? Obrigado. É um luxo. Vai estar no post. Cariba, tem algum palê? Tenho. É, post do Hobbit, a decepção com C, seus filha da puta, de Smog, foi Gary Bilbo. É, o filho da puta do Segui comentou: Victor, não queria dizer nada, mas decepção tá escrito errado. Não sei o que aconteceu, no link tá certo, vai saber, né? Aí eu falei, porra, eu não escrevi essa merda errado, tá ligado? Eu falei, porra, como é que pode? Eu não escrevi decepção com dois S de novo. Aí agora há pouco eu descobri que foi... É, de novo, porque eu já escrevi uma vez, um fatídico dia de burrice, mas enfim. Aí, agora há pouco, eu descobri que o filho da puta do Segui e do Vini estão fazendo uma... Macumba, uma macumba. Macunaíma. Macunaíma. Estão querendo me fuder, estão fazendo uma... Eu posso ter o direito de resposta depois disso? Não. Tá bom. Como sou eu que mando aqui e sou host, eu posso ter o direito de resposta. Enfim, tá bom. Ó, ele só descobriu isso porque há 2 minutos atrás o Vini pegou e falou: ah, eu e o Segui tava brincando, blá, blá, blá. Aí você entra no post, tá assim: Gary Bilbo 2 dias atrás, tem o horário que ele editou, beleza. Aí o post fica errado: Segui 2 dias atrás editado. Aí depois ele arruma: Gary Bilbo 2 dias atrás. Aí depois: Segui 2 dias atrás. Aí Gary Bilbo 1 hora atrás, ele editou de novo. Aí depois: Segui 1 hora atrás. Depois: Gary Bilbo 12 minutos atrás. E Segui 3 minutos atrás. Ou seja, tá errado aí no post. Ele ainda fica, né? Você mudou de novo, cara. Enfim, a moral da história, ele é muito burro. Meu nome tá ali em todas as edições. Eu sabia que tinha sido. Só quero aproveitar aí, porque eu também quero falar desse post aí. Além de decepção, tá escrito errado, eu tô vendo na minha tela, tá com 2 S. É. Dedo certeiro. Antes, importante falar, eu não vou ler seu comentário, cara, você quer falar que ele é muito grande. E. Eu tinha outra coisa. Ah, não, eu acho que era só isso, beleza, pode passar pro próximo. Eu só queria falar do timing do Gariba, cara. Toma cu. Macu, tô querendo me fuder. Resposta do Gariba, eu achei engraçado, eu levantei ali por causa do... Ali do autor ali dele, né, o Bill Box ali, que tá escrito: sou broxa, professor fudido e burro. E agora consigo colocar foto no perfil. Aí o perfil eles tá não tem foto, cara. Ah, você que tirou aquela porra aqui. Só queria falar que tem um outro comentário do mesmo post, posso ler também, ou espera? Vai. Vem. Vai. Por favor. Rapidinho. O Coruja, filha da puta. Calma, filha da puta, calma. O Coruja, filha da puta, comentou. Bilbo, indo para o lado negro da força, Speed, não deve ter curtido. Gariba ficou decepcionado? Agora você sabe como sua namorada se sente. Que filha da puta. Tenho aqui minha namorada ao lado pra falar que... Então, uma decepção na nossa vida pessoal. Vitória, amigos. Aí, beleza. Não força ela, edita não, força qualquer... ela dizer, não força ela dizer coisa que ela... Tiro, não. Edita aí, qualquer resposta dela e coloca isso aqui como resposta. Ai, Vitor, estou decepcionada com 2 S, sim. Obrigado. Ô, Gariba, fala pra ela falar que ela não tá decepcionada, mas tira a arma da cabeça dela. Fala assim, Natália. Eu, espaço muito grande, não. Espaço muito grande, estou decepcionada, sim. Pode cortar, né? Que filha da puta. Obrigado. Mais alguém continuando aí? Vini? Eu tenho que ler porque o Gariba comentou depois desse comentário do Coruja, que ele comentou: isso foi desnecessário. E aí o Coruja respondeu ele de novo, né? Ele: Garibinha, fofuxa, não fique assim não. Melhor uma namorada decepcionada do que uma mão calejada. Poeta, cara, poeta. É, Coruja é foda, Coruja. Mais algum, Vini? Eu quero ler um comentário do meu post. O post do Carrie é estranho. Aquele filme maravilhoso. Um super pop. O Slag Autobot, que além de Slag Autobot, ele virou corretor ortográfico dos comentários, né? Porque filho da puta é professor de português agora, caralho. Porra, dá umas aulas pro Gariba aí, filho da puta. Ele comentou: Servini não gostou. Agora tô doido pra ver esse filme. Que bom, cara, que bom. Legal, feliz por ti. Aí, o Coruja comentou também. Eu lembro de ver uma adaptação do livro que passou no SBT. Era um desses telefilmes. Se bobear, era até canadense. Ficou muito bem feito. Só a Carrie já assustava, porque além de esquisita, ela era feia. Carrie dava um misto de repulsa e dó. Então, cara, esse telefilme, ele é um telefilme, acho que de 99, cara. E ele realmente é muito melhor do que esse filme. Ele é bom, cara, porque a Carrie é mó zoadaça. Assim, ela é meio zoiuda, sei lá. A mina é mó estranha. Isso. Sim, ela fez um filme de terror depois, muito bom, eu esqueci o nome. Fez. E o filme é massa, até tem uns lances, acho que ela tem uma tatuagem que vai crescendo, assim, tipo, ela tem uma tatuagem numa flor, e daí é tipo uma rosa, e daí vai crescendo o caule da flor e os espinhos vão se enrolando no braço dela, tem umas paradas meio viajonas assim, que não, dá uns efeitos. Não tem na. É. E aí o Barry White Fit Roupa Nova, ele comentou: porra, Vini, sério que é ruim? Sério, que é ruim. E é isso. Desse post aí, se a gente tiver mais alguma coisa pra comentar. Falou do Barry White no post que ele escreveu lá pra nós, lá do Avatar, Legend of Korra. O fiscal dos Passage apareceu lá. Quem fez as tags? Evandro ou Barry White? Preciso saber quem estou negativando. Coloquei as tagzinhas lá. Corra pra ver o que acontece. Eu entreguei o jogo, eu falei que era você, né? Foi. Ah, beleza. Sou X9 mesmo, foda-se. Também tem um outro comentário aqui, tem outro post do Evandro, que é um post mais de 18 também, que é o Grande Fim de Semana 38, que é o post especial de Minas Peitudas. Que é o comentário do Inacreditável Neo, que ele comenta: peitão é bom demais. Imagina acordar com a cara no meio dessas maravilhas. Não, cara, isso é da moral e não imaginamos essas coisas pra dar moral pra mulher. E aí também, no mesmo post, vale por ti, o Dr. Manhattan. Cara, vale por você, seu filho da puta. Cara, não, calma, filho da puta. Aí o Dr. Manhattan, acho que ele, sei lá, ele deve ter cheirado cocaína. Cocaína! Ele tá bem louco. Post de grande abundância, digo, peitância e fartura. Aí sim, sugestão pro vindouro segundo post. Aí ele mandou uns 300 mil links aqui. Eu não sei se o Evandro vai usar, daí é com o Evandro. O Evandro vai usar, aí. Pode ter certeza. É tudo pelo menor trabalho possível, cara. Trabalho é melhor. Não, eu também queria aproveitar que a dona Gariba está presente para comentar aqui que o Gariba comentou nesse post também. Ele comentou de mulheres com olhos grandes. É bem legal. Além de professor de português. E você sabe que foi ele mesmo pela concordância. É, pela concordância. Mulher com olhos grandes é bem legal. Então, a gente tem interpretado que o zoiudo do Zona Total, ele quer que a senhorita seja interpretada por uma zoiuda também. Pra me proteger, gostaria só de falar que Dona Natalhão, ela tem olho grande também. Então, fica aí na sua. Obrigada por passar informações. Pode ficar tranquilo aí, Gariba. Se eu não der moral pra mulher solteira, vai ser pra mulher com namorado que eu vou dar moral, cara. Relaxa esse cu aí. Mais alguém? Tem mais um. Tô com o Christian Marx, cara. Obrigado, Evandro. Obrigado aí. Cara. Eu só observo essas zoeiras aí. É, então, né? Pois é. Mas eu tenho um último aqui pra ler, cara. Rapidinho. Que é o post do Evandro, do Adeus Produtividade em Vídeo, que é do Sumô Maluco lá, aquela porra. Caralho, que é um jogo, cara, muito errado, cara, é muito foda, é muito aquele bom, jogo. Velho. Joguem isso aí, vejam o vídeo, deem dinheiro pro nosso canal que não tem que não tem patrocínio, que não gera dinheiro. Ainda não é, como é que é? Não ligou? Não é monetizado nada, mas deem dinheiro pra gente mesmo assim. Se eu monetizar, eles vão tirar o som lá do... que tá tocando de fundo. É verdade, cara. Eu não botei Lubeck. Eu não botei Lubeck. O Alix é burro. O Alix é burro, não sabe editar essa merda. Mas enfim. Aí O jogo é muito bom, e o poster também, a ideia foi legal pra caralho. Hacked Spider postou lá, muito bom o vídeo, sucesso no novo canal, e aqui não instalou uma das versões. Ah, sumou de bêbado vetado pra loiras. Só pra falar que eu me solidarizo, né? Exato. Porque se eu instalasse também não ia dar certo, então é nóis, kit. O Action Figure, ele comentou, aposto que deve ser muito fácil ficar em pé, é que o Evandro devia estar bêbado na vida real. Sim, eu estava bêbado, mas o jogo realmente não dá pra ficar em pé. Mas eu também postei ali, discordo, eu nem bebo e foi mó complicado, porque eu não bebo mesmo e é difícil. Beleza, acabei. Tem mais? Eu tenho aqui. Não, fala aí. Não, vai tu. Não, é uma aqui rapidinha aqui. Ê, filho da puta, caralho. Calma, filha da puta, eu tô com delay, filha da puta. Cala a boca, deixa eu ler, caralho. Baixou aí, o registro. Aí, ó, fica quietinho. Baixou. Ô, filha da puta, piá. Ô, filha da puta, piá. Cala a boca, piá. Filha da puta, piá. É, no post do Bad Grandpa, vovô sem vergonha, o Reaper comentou: não acredito que existam adultos que gostam de Jackass. Primeiro eu queria salientar que Reaper é um viadinho, porque Jackass é sempre do caralho. E gostam é foda, hein? Oh, olha quem falando, né? Gostam. Eu não sei se eu ficaria ofendido por ser corrigido ou por ser corrigido pelo Gariba e corrigido errado ainda. Porque tá certo. Ele tá certo. Enfim, peraí que eu tenho outro que também é de concordância. Porque os palavrões... No Porque os Palavrões São Palavrões, que é um post que eu fiz mostrando o vídeo que eu fiz, editei, postei no YouTube. O Bruno comentou: porque deu um trabalho foda pra mim fazer, entre aspas. Aí ele disse: post do Gariba sem algum erro gramatical ou de concordância não é post do Gariba. Só que queria falar que também esse erro deve ter sido por causa do filho da puta do Segui, que entra nos meus posts e fica mudando essas merdas. Olha lá. Tem certeza. Não, olha lá, cara, o cacete. Tem certeza. A gente só foi. A gente só mudou. O seu cérebro, cara. Seu cérebro não conseguiu editar a tempo. Tudo agora o Garinho vai botar. E também tem a... Desculpa. Obrigado, Segui. E também o Egon comentou que ânus, que é um órgão genital, que eu falei essa pérola no vídeo, e na verdade o ânus não é um órgão genital. Não é um órgão genital. O problema não é só de português, é de biologia também. Não, mas biologia eu nunca fui bem, então não posso... Eu posso pra mim, né? Nossa, tá louco. Ai, mais alguma, Gariba? Posso falar tudo agora? Acabar o meu último? Nossa, já não tinha acabado? Não, achei que tinha acabado, mas continua então. Ah, o último só, o meu último do dia. É que esse mais algum é pergunta retórica, pra você falar não, acabei, vamos pro próximo. Mas tá bom, agora fala, né? Tá bom, ó. Profissão Perigo, matador de moscas, a Natália Santos comentou. Achei que o post era do David LCD, que faz muito sentido, porque os posts do David são todos assim. Só queria dizer que ela fala que o David é LSD, mas quem passa creme de mão no cabelo achando que é creme de cabelo é ela. Hã? Eu não entendi o que você falou, cara. É um jeito muito burro. É. Eu fiquei preso na hora que você comentou. É, eu também, quando comentou. Não, eu queria falar que ela chama o David de LSD, só que quem coloca creme de mão, sabe creme de mão, né? Quem coloca creme de mão no cabelo, achando que é creme de cabelo, é ela. Ah, tá, é muito LSD, cara. Cara, também. Tenta consertar que hora. É, na convivência contigo ela deve ter lido errado, o que tava escrito na embalagem, e ela devia estar escrito assim. Creme para cabelo, já entendeu? Creme para mão, sei lá, alguma coisa do gênero. Quem nunca, né, cara? É parecido. Tá, então, passar pro Edson, então, tem mais comentários aí? É, no podcast de Lágrimas Masculinas, o pau no cu que precisamos, comentou, eu chorei horrores na tirinha dos Amish 2 quando o Raul Kaisaço morre. E depois, nesse caso, agradeço ao Raul Kaisaço não ter participado. Não suporto ver o meu bebê chorar. Vou fazer misérico. Misérias. Ai, ai. O Felipe P. Silveira comentou: chorei quando as águias salvaram o Frodo. Conheci a trilogia toda com o desgraçado morrer, eu também. O Anubis comentou: choro sempre que vejo o filme voando pra casa. Ver a garotinha voando silenciosamente ao som de 10,000 miles, com um bando de passos atrás dela é foda. Cara, eu... uma bosta. Não me pareceu foda, não, pela descrição. Não. E eu queria só falar o nome de um comentário, que é Cofre do Ultra Tapetão. Isso é sensacional. Ah, queria mandar um salve pro Homem Sem Sentido. Cara, você tá fazendo um ótimo trabalho. Nossa, tá ótimo. Eu separei os dele aqui. Mas tem a galera comentou em peso aí no de lágrimas lá, contaram suas histórias tristes lá. Tem um monte de comentário massa aqui pra ler. Tem, então. Tem mais algum aí, Godoka, desse. Não, desse podcast. Tá, então leu desse podcast aí, velho. Tem um comentário aqui da Miss Franchini, que ela comentou: pra fugir dos clássicos, chorei assistindo O Pai O, na hora em que as duas crianças morrem. Eu era criança na época e, tentando lembrar agora, esse final não faz o menor sentido. Aí o Speed Race TV comenta: O Pai O seria um filme muito melhor se tivessem trocado Lázaro Ramos pelo Rodrigo Hilbert. deixa eu ver mais um aqui. Aí tem mais um comentário que ele fez aqui, que a galera foi comentando e deu Gandalf Kenobi. Porque o Foca diz: infelizmente a troca não foi feita porque a Rede Globo é racista em relação aos brancos, que trabalha pros Illuminati, só não vê quem é alienado. Acorda, Brasil. Aí o Gandalf Kenobi comenta: mas aí não ia perder o sentido, de fazer o retrato fiel de uma favela? Digo, o filme inteiro tem preto. Não ia ficar estranho o protagonista branco em meio a toda aquela massa diversificada? Cara, Speed. Aí Speed Racing: o Brasil é um país de misturas. Seria bem representado com o protagonista sendo branco e figurante sendo negro. Aí o Olavão do Brother comenta: essa pretaiada é frescurenta demais. E tem de mal de ficar apenas ao fundo de cenário. Meu Deus do céu. Aí Speed Racing: só liberdade. Essa galera tá foda, hein? Caralho. Devem ter curtido o podcast. Último não, vamos curtir o próximo podcast que saiu. Aqui. Achei mais um. O Slag, Autobot, o dicionário ambulante, ele comenta: alguém consegue não chorar assistindo Cinema Paradiso? Eu consigo. Cara. Eu nunca vi. Eu nunca assisti Cinema Paradiso. E o último episódio de Anos Incríveis também. E o episódio que o Charlie Brown volta sozinho pra casa depois de levar um chip do Linus e da garotinha Ruiz. Eu falo Linus porque eu assisto em inglês. É verdade, e também esse é um dos motivos porque eu odeio pessoas ruins, tá? Agora chorar na morte do Mufasa é coisa de viado mesmo. Tirar um pau no cu, cara, na sua boca. Vai se fuder. Quem foi que falou isso merece nada menos do que a morte. A morte do Mufasa. Morte por mar de porra. Eu não chorei. Engasgado no mar de porra. Você merece morrer assim também, mano. Não, cara. Bando de viado que morreram na morte do Mufasa. É. O leão só presta quando tem o Timão e Pumba. O resto do filme é descartado. Não, cara. Aí tem mais. Ó, tem mais um. Vocês também. Vou pular desse do nono andar. Aí, o bicho até se dignou. Falando pra vocês. Aí tem mais um comentário aqui do Marco com K, que ele escreve: chorei igual um ninja silencioso por causa do podcast passado. Primeiro de alegria ao ver que era sobre a editora que vale. Ao perceber que não tinha podcast. Sou um merda mesmo. Ah, cara, desculpa, mas é verdade. Aí percebeu que tinha podcast, cara? Que tinha não, ele é... Cara, um monte de... Ai, tem que explicar a piada da piada pra ele. Cara, do caralhinho, cara. Cara burro, cara. Não precisa explicar pro Garibo, depois ele entende. Tá, a piada tá explicada no próprio post. É. Aí tem mais... post, você vai entender. Aí tem mais um comentário. Eu vi, filho da puta. O outro reclamou que não tinha podcast, mas caralho, tinha podcast do caralhinho. Eu vi. Pode ler agora. Não acredito, isso aí tá sendo gravado e vai ser usado contra você, velho. Aí o Anubis comentou o seguinte: não sei porquê, mas depois do ABC, choro porque eu quero uma imagem. Ou essa merda deve ter o meu lado emocional frígido, ou estou morrendo tendo um apego pela vida. Vai saber. ninguém sabe, cara. Ninguém entende muita coisa que tu escreve. Então, é. Só o homem sem sentido. Que é você, por sinal. Não, não sou eu, cara. Não, é você, Anubis. Fake do Anubis, o homem sem sentido. Mas às vezes o Anubis consegue ser mais sem sentido que o homem sem sentido, cara. Pois é, cara. É a vida reimitando a arte. É. E aí aqui tem o... Cadê? Ah, aqui tem o Marcel comentou. Zwaist, tu não tá sozinho. BSG, não lembro o que você falou. Battlestar Galactic. É muito foda. É. E eu chorei como uma franja quando o comandante Adama resgatou a humanidade apenas dotado de sua coragem e determinação escritos pelo Gaiba. Só pra deixar claro que eu não assisti muito Battlestar Galactic, mas o comandante Adama é foda. É foda pra caralho. Eu achei que ele ia se referir ao personagem lá que morreu e o Evandro ficou chorando horrores. Eu quero mandar um beijo pro Marcel também. Marcel, beijo, cara. Obrigado pela audiência. Nossa, beijo, não faz Marcel. Sentido, né? Tipo, parece que esse programa é de auditório, né? Uou! Beijo do Noia. Uou! Queria mandar um salve, né? Mas galera comentou em peso, né, cara? Teve o Felipe lá, o Marcel Coruja, o Egon, o Anônimo Baiano, o ex-amigo do Vini também, o Haver, comentou lá. Todo mundo postou as suas histórias tristes. Foi bem maneiro, cara. Foi bem maneiro. Vou aproveitar e mandar um beijo pro meu ex-amigo Haver, né? Querido. Senhor derrota. É. Aquele que comenta bêbado no vídeos, em vez de continuar bebendo, né? Cara, é muito engraçado, o Facebook, ele posta lá: nossa, cara, trabalhar a noite inteira, sei lá o que, ah, mas que se foda, eu tô de folga e eu vou beber. Tipo, 9 horas da manhã, tá ligado? tem mais um comentário aqui que eu queria ler, que é do Yuri Salvador. Ele comentou o seguinte: cara, todos os filmes que vocês se emocionaram, eu apenas senti arrepios quando vi. Nunca chorei, mas eu estava aqui na prancheta fazendo uma ilustração do Jesse Pinkman, e no final do podcast, quando vocês falaram de quando perderam seus cachorros, eu fui aos prantos. Chorei feito criança porque lembrei de quando perdi o meu. Eu tinha 12 anos e ele 7. Ele foi envenenado supostamente pelo vizinho, que deve ser um filho da puta, disse passagem, sim, que havia discutido com a minha mãe. Isso faz 5 anos. Eu achei que não tinha mais como chorar, depois de tanto tempo. Mas não consegui, me emocionei. Me lembro de quanto ele ficou agonizando e eu passando a mão na cabeça dele e disse que tudo ficaria bem. Fui dormir ouvindo ele sofrendo. E eu pedi tanto que ele não morresse, mas no outro dia ele se foi. Meu trauma de infância, meu melhor amigo não estava mais direito de entrar. Pô, cara, é uma merda, velho. Esse lance de perder alguém querido é um negócio foda, mas essa coisa tá aí pra gente aprender, né, cara? Porque a gente tem que se acostumar com esse tipo de coisa. Então é mó triste que isso tenha acontecido, mas estamos aí no rolê da vida, né, cara? Tem que continuar as paradas. Mais um comentário, último comentário que eu vou ler, que é do meu ex-amigo Renver, que ele escreveu: Vini, não queria dar moral pra você, mas sou obrigado a concordar contigo sobre a trilogia arturiana. Chupa essa! Obrigado a concordar. Ex-amigos. Ou vão se honreatar, ou vão reatar. Derrubei muito Thor masculino lacrimal lendo essa saga. E quando o Dervel vai perder a mão, eu não consegui segurar o... Cara, essa hora é foda pra caralho. Fiz uma resenha dessa saga. Infelizmente, tu colocou um link ali, mas ele não abre. Porque ele foi apagado, porque, pelo que eu entendi, esse é tua resenha, cara. Esse link é um link indevido. Ah, é um link indevido. Tem pessoas de baixo calão envolvidas em um determinado projeto. Então a gente, infelizmente, não vai poder divulgar, né, cara? Sinto muito, mas pode deixar que posso dar uma olhadinha depois. Obrigado por ter comentado, viu? Um dos meus ex-amigos favoritos. Trouxa, né, meu? vamos passar pro podcast, curto podcast. O Gariba, tu tinha mais um aí de alguma outra coisa, ou era do podcast também? Não, era de uma outra coisa. O post lá do post aprenda dele. A tocar no... Calma, porra, não é meu. Eu não sei nem de quem fez. Deixa eu ver quem fez o post. É do Vini, cara, é do Vini. Olha quem editou. É o post do Vini. É o post do Vini. Tá, cala a boca. a fim de aprender a tocar um instrumento, o Speed Racist comentou: Alice toca piano? Por essas eu não esperava. Achei que ele no máximo fazia um beatbox ou cantava um rap. Ele faz também, ele toca piano, faz um beatbox e canta um rap em cima. Alice é um menino talentoso. E rouba sua carteira no processo. Rouba sua carteira, xinga de filha da puta e mete um piano no meio. Chama de lazareto. Pô, eu esqueci de botar nesse post aí que o Flamer toca baixo, cara. O Flamer anda muito em baixo alemão, velho. Assim. Eu também toco baixo, filho da puta. Ah, cara, todo mundo toca alguma coisa, eu também toco bem, né? Eu toco violão mal pra caralho, né? Então vamos passar pro último podcast aí do Crossover Bagunça Cast. Quem tem algum comentário pra ler? Aquela zoeira, o puta piqueiro do caralho. Eu tenho. Vai, velho. Coletânea, o homem sentido. Três comentários. Cara, acordei com eletricidade. Esse até que pegou perto. Eu não sei quem que ele tava xingando. Ele colocou: vergonha é você comprar o furico coçando. E outro é: mulher casada, não consigo parar de ir. Mas precisa de estudante da galera que isso só. Nossa, cara. Tem um outro dele muito bom, que é o. Ele tava respondendo. Não importa quem que ele tava respondendo, cara. O que importa é o que ele escreveu. Ele escreveu: agora o Chrome comeu meu chat do Facebook de atualização de 1.6 gigas. Não deixa as imagens de upar o personagem só. Que bom. Forte. Eu acho que é uma noob, cara. Foi muito forte. Aí tem um comentário. Opa, desculpa, Goldata. Não, só o do Rob Latifield, SP, vai falar? Não, pode ler. Não. Ele falou, e o Léo pira, e o Anubis respondeu, bom infarto que vier antes. O Léo. O temperamento do Léo já conhecido. Quase matou o Léo de novo, né, cara? Mas o Zeist que me comentou ali, considero que fracassamos, já que não conseguimos matar o Léo de aneurisma cerebral. É justo, cara. Perdemos a Bios. Tem um comentário muito bom, que é um comentário que foi respondido pelo Homem Sem Sentido com vergonha você comprar no Furico Coçando, que é um comentário do Action Figure Assassino, que é: a terceira parte vai ser o Godoka falando de suas expectativas para 2013. Pra quem não sabe, vai rolar uma segunda parte aí, provavelmente a gente vai ler só numa próxima leitura. A gente é burro e não esperou sair a segunda parte pra ler os comentários. Então, foda o trabalho. Aí tem mais um comentário aqui do Filisteu que ele leu. Ele escreveu: pinto gay obsceno de masculinidade, não é tag no BDE. Falsos poetas. Aí o Dr. Manhattan comenta: faltou também a tag. Caiu na net. Daniel HDR em orgia com travesti pinto grande G. A HDR vai ter que dar umas explicações, como diria, cara, o Danilo. Cara, se digitar. Agora, se vocês notarem que se vocês digitar pinto gay obsceno de masculinidade no Google, vai cair nos superfícios. É. Ali, ó, ali onde tá no post, onde tem escrito Super Amish, tem um link, clique nesse link que ele vai direcionar pra uma pesquisa no Google, que é a pesquisa Super Amish pinto gay obsceno de masculinidade. Pode clicar que é comprovado. Pesquisem simplesmente Marvel Hentai, não coloca Super Amish, dentro do Google de Marvel Hentai. Sempre vai cair aqui agora, né? Pesquisem Marvel Hentai e vejam qual foi o primeiro post que recebeu Marvel Hentai, chupa foco. Aí tem mais um post que eu queria ler pelo sentido que ele foi, né? Que é do Anubis Necromancer, que é: melhor coisa desse ano, TF pela IDW, TMNT também pela IDW, quinta temporada de Adventure Time e começo do quarto ano do MLT, 2 pontos, FIM. Eu não entendi nada dessas siglas, cara. Consegui entender duas coisas, cara. O Tartaruga, né? Porque eu tô lendo, então eu sei que é. Mano, mas por que esse filho da puta não escreveu Tartaruga Ninja? Por que escrever Teenage Mutant Ninja Turtles? Mas escreve Tartaruga. Mas é só escrever Tartaruga Ninja. Pronto, o TF, porque ele não escreveu Transforma, cara. Eu acho que todo mundo tem que saber que TF é Transforma. Tá no cu, pô. Daniel HDR, na minha frente, em Edron. Ah, beijo aí, ó. aí tem um comentário muito bom do Coruja também, que é: putinha do Grant Morrison versus putinha do John Byrne. Só faltou uma putinha do Frank Miller pra matar o clube das putinhas de mulheres caquéticas, que hoje só falam merda. Só ali, verdade. O HD verdade. Ainda comentou ali, né? Masterpiece. O Garima, tu tinha um pra ler aí também nesse podcast? Tenho, e achei mais um outro, rapidinho. O Action Figure comentou: terceira parte para ser o Godoka. Terceira não, parte vai ser vai o Godoka isso, né? Falando já, suas expectativas para isso, né, cara, já foi. Cara, não acredito. Já foi, galera. Eu acabei de ler essa porra, seu filho da puta. Eu não tava prestando atenção, então desculpa. Então vocês leram do Slag, que ele perguntando, crossover, mas eu sempre pensei que era tudo igual. Vocês leram isso? Não, tá lido agora, né? Então tá lido. Obrigado, gente. Mais alguém antes da gente encerrar? Que vergonha ali. Não. Chega. Eu tô tentando a namorada falando bosta no fundo, galera. A namorada dele do lado assim, gente, tão bosta, mano. Tão bosta. Ele quer aparecer grandes coisas ali, só porque ela tá do lado, mas não conseguiu. É. Eu tenho plena consciência do namorado que eu tenho. Duro golpe, amigo. Ou isso, ela tá chapada depois sempre, dessa, né? Você tá encerrando aqui. Que é uma verdade também. Ela digitando ali no nome do Gariba, a gente viu que não era o Gariba, tá ligado? Tava muito correto. Tava muito certo. É, tipo, a pessoa digitar em Elite, né, cara? Serra, porra. Ah, não sei. Ih, ficou boladinho, tá bom, gente. Não, mas tô cansado também. Vai, acaba logo isso aí mesmo. Falou, pessoal. Até a próxima leitura. Acessem tudo aí que tem os links. E procurem pelo Davi, hein? Nós ainda não encontramos o Davi. Se você souber onde ele está, ligue pra gente. Passei em todas as feiras que eu conheci, todas as barracas de pastel e não achei ele, cara. Fui até o bairro perdido, não achei ele. Chega. Tá, tchau, falou. Chega. Tchau. Falou. Não, mas é tudo espontâneo, hein, galera? Tudo sim, espontâneo. É espontâneo. Não foi combinado nada disso. Eu vou cortar. É... Vai parecer espontâneo mesmo. Não, pode cortar, vai. Então. Já percebeu que toda vez que a gente diz eu vou cortar essa parte, essa porra cai no podcast? Sim, né? Sim. Essa é a palavra secreta pra ele ficar, né? É. Ah, foda-se. O Reaper comentou: não acredito que a... Corta aqui, suco de laranja. Vocês vão entender, galera, quando chegar lá. Porra, vocês mudaram de novo, mano. Mudaram o quê? Não, não, cara, não. Cara, falando, Gariba. Não é post teu, Gariba. Não é do seu. Tô falando, não é teu, não. Vocês mudaram a porra do meu post de novo, de decepção com dois S. Eu escrevi certo, seus filhos. High five aqui, segui. High five! É nóis aqui, ó. Cara, eu tava falando que eu segui na hora. Deu, porra, decepção dele tá escrito certo, cara. Não pode isso assim, não, pode arrumar, pera aí. Ele foi lá e arrumou. Ah, tá, é, obrigado, eu queria. Até então ele não sabia quem é, mesmo estando lá editado por seguir. Há dois minutos atrás. Ele não sabia quem era. Tá, meu post. Desculpa se eu sou burro, tá? Muito bom, Vini, muito bom. Pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac